Um oferecimento tropa do BG, assinado BG. Boas dias. Eu já tive no fundo do poço. Eu sei bem o que tu tá passando. Vivendo como se não houvesse amanhã. Virando noite, bebendo e fumando. O show ainda não acabou. Perdedor é aquele que desiste. Um campeão vai até o final. Um campeão vai retornar da crise. A mina que você ama te largou. Seu melhor amigo traiu sua lealdade. O tempo que tu tinha acabou. Mas não se importe, isso é só uma fase. Inabalável como Jó que perseverou. Até mesmo como o santo que te cuidou. Não importa a religião, se apegue a algo. Acredite, seu futuro é promissor. Foram vários que me deixou. Eu me via no fundo do poço. Me tiraram, me deixaram. Não contavam que eu tinha um plano. Foram vários que me deixou. Eu me via no fundo do poço. Me tiraram, me deixaram. Não contavam que eu tinha um plano. Cidade fria e eu não falo de neve. Eu me mantenho longe da inveja com muita oração. Quando as luzes se apagarem, ninguém vai te iluminar. Então seja você mesmo dono do seu coração. Com a fé de Mohamed Salah. No tempo certo da vida, o temporal vai passar. O que forma um fracassado é o medo de fracassar. Lembre que apesar de tudo, só Deus pode julgar. Beijo. Foram vários que me deixou. Eu me via no fundo do poço. Me tiraram, me deixaram. Não contavam que eu tinha um plano. Foram vários que me deixou. Eu me via no fundo do poço. Me tiraram, me deixaram. Não contavam que eu tinha um plano.